Você tem boniteza e a natureza foi quem agiu com esses olhos de índia curarem no corpo que é bem Brasil. Você é toda Bahia, é a flor do mocambo da gente de cor, faz do amor confusão numa misturação bem brejeira e zoneira, que tem raça e tradição.